Dona Dilma, ajeite esse nosso Brasil. Dona Dilma, o povo não aguenta mais. A miséria está se alastrando. Faça alguma coisa, a situação está ficando preta. A cesta básica está pela hora da morte. Estamos entregues à sorte, o povo está a sofrer. A saúde e a educação estão muito precárias. Dona Dilma, por favor, faça o meu país crescer. Dona Dilma, faça o meu país crescer. Dona Dilma, a senhora foi eleita pra quê? Adilson Ribeiro. Dona Dilma, ajeite esse nosso Brasil. Dona Dilma, o povo não aguenta mais. A miséria está se alastrando. Faça alguma coisa, a situação está ficando preta. A cesta básica está pela hora da morte. Estamos entregues à sorte, o povo está a sofrer. A saúde e a educação estão muito precárias. Dona Dilma, por favor, faça o meu país crescer. Dona Dilma, faça o meu país crescer. Dona Dilma, a senhora foi eleita pra quê? Dona Dilma, faça o meu país crescer. Dona Dilma, a senhora foi eleita pra quê?